Você está na Senzolar, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu pergunto de novo, como é que vocês estão? Não é o Senzwave que a gente fica tendo esse diálogo gostoso no ar, migues. Eu preciso saber como é que vocês estão, porque este próximo bloco está daquele jeito. Olha, se você não está com o coração bom, ouça pra ficar com o coração bom, claro. Mas toma cuidado com esse próximo bloco. A última música é de tirar o fôlego, como eu me sinto. A segunda, maravilhosa também. E a primeira a gente vai começar de leve, não vai pegar muito pesado. FKA Twigs, 2 Weeks. Compartilhe nas mídias sociais. @ Siga Sens. The only one who rests. /ondemand, sinscast.org/chat. Sociais, arroba SigaSens. Cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. What I feel, what I need from you. every smile comes my reality. Irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Ai, ai, mano, e não faz isso comigo, Mel. Essa música é maravilhosa. Não tem outra palavra. Essa é pra todos os crushes por aí espalhados pelo mundo, que ninguém nunca vai ficar sabendo. Eu me identifico muito. É, muitas vezes a gente fica quieto, né? Bom, demais, demais. Ai, money. Ela que é francesa. You will never know. Meu Deus, não faz isso comigo, ai, money. Ai, money. Ai, money, é. Ai, money, né? Acho que é. Por ela ser francesa, talvez seja... E money, mas eu acho que não. É, não, não sei, you will never know. Só perguntando. We will never know, mas acho que é Imani. Sempre ouço Imani, né? Bom, ai, ai, ai. A gente fica até perdido, né? Vamos pegar aqui o ano, pelo menos, né? Pra gente falar a ficha. 2011. E a anterior a essa, Yeoka. É, nigeriana, demais também, meu. Que bloco. É, demais, demais, demais. Yeoka Okoau. A música que a gente tocou dela foi Simply Falling. Já um pouquinho mais conhecida também, né? Essa música tocou bastante. É, ano? Muito boa pergunta, hein? Então vamos tentar pegar aqui na tag. Na tag! Ah, na tag tá dizendo que é... Nada. Ai, meu Deus. E agora? Gente, eu vou ficar devendo o ano dessa música pra vocês. É, porque não tem, não. Poxa vida, hein? A gente teria que ver o nome do álbum, né? Olha, vamos pegar aqui. Não, enquanto isso a gente vai dando a primeira. Britânica, FKA, Twigs. Twigs. É... Demais, né? A letra dessa música é demais. A música é demais. O vídeo dessa música é demais. Oi, FKA Twigs. Demais, eu adoro ela. Essa é de 2014. E a da Yeoka. Isso aí é Simply Falling, tá aqui. 2010, pronto. Do álbum Say Yes, Yeoka e assim ficamos. É, assim ficamos, sem. Mas já enrolamos demais, né? Tá bom? E nas mídias sociais, arroba siga 100. Curte lá nossa página, não custa. Até já!